no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O já consagrado Fórum das Letras, além de trabalhar com literatura adulta, também trabalha com crianças e adolescentes ouro-pretanos por entender a importância da leitura nessa fase. Foi por isso que o chamado Fórum das Letrinhas foi criado. O projeto acontece todos os anos, juntamente com o Fórum das Letras, e apesar de ser voltado à comunidade ouro-pretana, também atende municípios vizinhos e até mesmo Belo Horizonte. Tereza Gabarra, bolsista da UFOP e curadora dessa ação extensionista, explica que o projeto já teve um pico de participações, mas esse número acabou caindo. Para você ter uma ideia, né? Esses 6 anos que eu estou trabalhando, a gente teve um auge, um pico de várias escolas. A gente já chegou a trabalhar com 42 escolas, mas hoje em dia a gente está com bem menos, até pela questão mesmo da realidade, né? Da atualidade de hoje em dia. Tereza afirma que não quer deixar de atuar na área, mesmo com as dificuldades, por se tratar de um projeto tão motivador. A intenção é levar o livro até as crianças. Assim, os participantes são encorajados a contar suas histórias ou até mesmo narrar novas experiências a partir desse momento. Ela conta ainda que o evento desse ano ocorreu nos dias 20 a 25 de novembro e que, graças a um patrocinador, os distritos puderam participar da iniciativa. Dentro desses dias, sendo que nós estamos contemplando 22 escolas, mais ou menos uns 1.200 alunos. Este ano a gente conseguiu um patrocinador que vai nos trazer, né, de transporte, que vai trazer os distritos para ter oportunidade de ver as atividades e experienciar mesmo, vivenciar tudo que a gente traz dentro, né, deste ano. Viu como é fácil participar desse projeto? Ele acontece todo ano juntamente com o Fórum das Letras e está pronto para recebê-lo. Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.